Guimbão. Oi, Guimbão. Fale seu nome, de onde você vem. Bem, meu nome é Guilherme Sanfarani. De onde eu vim? Tá, meu nome é Guilherme. Agora eu tô voltando de Foz do Iguaçu, né? Que a gente tava na Latinoair. Foi a nossa primeira viagem internacional dessa vez aqui, que o busão saiu do Brasil. Apesar de só um pouquinho, né? Só colocar a cabecinha. Mas é colocando a cabecinha que você começa, né? Então já é um primeiro passo. Vou começar a contar a história então de como que eu comecei a participar do busão também. Sempre frequentei bastante a Casa de Cultura Digital, até por questão de ter amigos em comuns. E lá eu conheci o Marcum e a Dani, que eles têm a Esfera lá na Casa de Cultura Digital. E uma vez eu levei meus jogos pra lá, a Dani achou interessante. Ah, é verdade, a história começa no carnaval. Eu nem lembrava disso, porque é carnaval, né? Então, carnaval, a gente... Mas é aquela... Mas sabe aquele projeto do Ibusaka? Não deu certo, né? Como assim? Então, é aquela mágoa inicial que a gente faz de propósito pra pessoa falar bastante sobre o projeto. Metodologia gnóstica de todos os meus. E daí eu conversei com a Dani bastante, agora é verdade, naquele dia de carnaval. Daí eu falei dos jogos que eu tava criando, ela falou que tem bastante a ver com a questão do hacker, né? Porque pra mim, na minha visão, de fora do busão, apesar de achar o projeto bacana e de ter visto que como deu a captação certa no Catarse, eu imaginava que era só focada na questão dos dados abertos que eles faziam, né? Só a questão da parte digital, né? E se você pegar a definição hacker mais ampla, é como você consegue fazer as coisas por você mesmo, né? E eu desenvolvo jogos a partir de ideias que eu tenho, linkados à política e à cultura brasileira. Daí a Dani falou que ia ter um encontro em Brasília, que foi o Open Government, né? Data Government. Exatamente. Daí eu levei os jogos lá. Daí até que foi um belo amor à primeira vista com o pessoal do busão, vendo que tinha várias coisas em comuns. Gostei da proposta, é o que eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar com oficina, eu gosto de trabalhar com educação. Fiz os jogos, assumo o primeiro pra eu jogar. Comecei a criar jogos que eu gostaria de jogar. Mais uma vez, se eu gosto de fazer alguma coisa que eu gosto de compartilhar. E também é uma coisa que eu acho, se eu consigo fazer, eu acho que as pessoas também conseguem, né? Então foi essa... Foi aí, a partir dessa primeira viagem, que eu comecei a estar junto com o pessoal do busão. Daí, numa conversa que eu tive com o Marcum, né? Porque se uma das principais coisas é a questão de a gente lutar pela transparência pública de dados abertos, como é que a gente tem uma casa de ferreiro espeto de pau, né? Como é que a gente começa... A gente quer lutar por dados abertos e não tem dados abertos no próprio busão. Daí eu falei, então... E eu reclamei isso pro Marcum de uma forma assim, se resolvam, né? Só que daí o Marcum me mostrou como que era a coisa do jogo. Então resolve você. Porque o ônibus é pra você, não é uma coisa segmentada, não é uma coisa centralizada. São coisas de pessoas que tocam as coisas, você acha isso importante, então faça isso, né? Daí eu comecei até a me sentir mais liberdade dentro do ônibus, porque eu não tô junto com a turma desde o início. Então na primeira viagem eu tava cheio de dedos, sei lá. Apesar de eu ser uma pessoa folgada e entrona, né? Chato. Apesar de eu ser bastante entrão e folgado, mesmo assim na primeira viagem eu não me interferia tanto. E daí a partir com a intimidade, com a liberdade, eu comecei a me apropriar do ônibus também e me sinto agora como qualquer outra pessoa que está desde o início, né? Então é isso que eu acho importante que a gente está desenvolvendo agora. Eu acho que isso é importante não só para o ônibus ter um respaldo maior, a questão de ter os dados abertos do ônibus, né? Ou seja, a gente ter no nosso site todos os gastos do ônibus, mas também quais são os projetos que nós estamos fazendo, aonde que a gente consegue captar dinheiro. Porque essa é uma ideia muito interessante, E é muito triste que fique preso só dentro da gente, né? Seria legal que qualquer pessoa na internet possa ver a nossa experiência, ver o que a gente faz e não, obviamente, seguir aquilo como modelo, porque o tesão da vida é exatamente os pequenos agenciamentos que criam conforme a gente está vivendo. Mas ver isso como uma experiência bacana e poder reproduzir essa experiência da forma que eles acharem mais interessante. E eu vi muito mais que essa preocupação que não tinha dentro do ônibus, não é que o pessoal não tinha uma preocupação em si com a transparência, mas tinha tesão em fazer outras coisas e a transparência em si ficava em segundo plano, né? Não que as contas não fossem certas, não que houvesse desvio de dinheiro, essas bobagens todas. Mas eu acho que é isso importante, porque a gente captou dinheiro coletivo, sabe? Tiveram pessoas que investiram dinheiro no busão. Então eu acho que isso é importante não só para dar resposta para as pessoas que investiram coletivamente no ônibus, mas para as pessoas que quiserem pesquisar sobre o ônibus entenderem toda a estrutura de organização do poder, que é exatamente o que a gente combate dentro dos órgãos públicos, que é toda a população que tem que lutar por uma transparência de dados, né? Não existe como principal meta de nenhum governo, e que eu vejo de nenhum partido, como a transferência, como a transparência ser o principal foco, uma das principais motos dele dentro da política, né? É sempre uma exigência que vem do público, que vem de fora. Pausa pro xixi, muito obrigado. Você vai mijar? Não. Pessoal. Ah, continua? Acho que você tomou lá. Vamos, continuemos. É melhor, porque agora com ônibus parado, as coisas não vão ficar balançando. Não, isso é incrível. O seu vai ser melhor. Se apresenta de novo, cortou meio minuto no começo. Cortou meio minuto, mas cortou o quê? Meu nome, o que eu faço? Tá, Guilherme, Sianfarani. Ou o Kekeré da Arábia, a gosto do freguês. Meus amigos me chamam de Kekeré, então você pode me chamar de Guilherme. Não me chamo de Kekeré, mas você pode me chamar quando quiser. Flim! Flim! Flim! Nada que subiu o crédito, Guilherme. Então, é o seguinte, vamos fazer um novo agora para começar, depois eu te mostro para ti. Sem problema. Está a Débora. Estamos aqui. Quero sair daqui. No ônibus hacker, nessa volta, nessa primavera quente, ao lado de outra mulher caliente, chamada Débora Leal. Tá? Débora Leal está aqui com o Domênico de Massa ao colo, aproveitando o ócio criativo dela. E ela vai falar, já que a segunda experiência é ela do busão, ela estava lá também no Rio Mais 20, junto com os amigos, lá no Complexo Alemão, não foi? E nós nos conhecemos, Cidade de Deus. E agora ela vai falar um pouco das oficinas dela, do trabalho dela e de como ela se encaixa também nesse grande coletivo amigo que é o ônibus. Por favor, Débora, a palavra é sua. Na verdade, conheci o Pedro ano passado através de um evento que estávamos organizando lá em Belém do Pará. Depois da palestra, fui atrás dele. Fui a Santarém conhecer um coletivo de lá, de informática. E aí resolvi que eu devia mudar o meu foco de vida profissional. E aí voltei para trabalho, passei 7 meses trabalhando, juntando dinheiro e pedi demissão agora. E estou trabalhando mais com eventos significativos, algo que realmente faça diferença. Não tenho experiência na política, sempre tive pouco interesse na política, mas com esse contato com a Transparência Hacker, comecei a me interessar, a ler. Pode passar. Eu não estava aqui, quem passar, então, hoje em dia, eu tento pensar agora nos projetos que leve informação e faça troca de informação, como o ônibus hacker faz. Parar num lugar, receber informação da comunidade, ao mesmo tempo levar informação, eventos, oficinas. E é disso que eu estou querendo, é disso que eu quero viver hoje. É o que eu penso fazer. Você pode falar um pouco da sua experiência já pessoal? O que você acha que você tem de qualidade para poder oferecer? Quais são os temas que você tem mais curiosidade em aprender? Como é que é? Ultimamente eu tenho trabalhado muito com eventos, desenvolvendo, organizando eventos, mas não são eventos comuns. Eu quero fazer eventos que tragam conhecimento, que faça troca de informação realmente, não só palestras onde todo mundo senta e fica lá se inspirando e ouvindo, e nem aquela que também só vai, põe mão na massa numa comunidade, vai embora e não volta mais. Quero algo que tenha troca de inspiração, mão na massa e de continuidade. Então é disso que eu quero hoje em dia, eu acho que é possível. E estou começando a escrever, aprendendo um pouco com o Pedro, com a Dani, com todo mundo que está aqui. Aprendendo a escrever? Não, é aprender a como desenvolver, assim, eu sei escrever... Porra, caralho. Quero ver a possibilidade, como é que faz isso, sabe? É fácil começar, né? Assim, o negócio é continuar e executar, e realizar realmente. Eu acho que iniciar é fácil, realizar... O que você achou dessa experiência do Latinoamérica? Já que foi essa sua primeira viagem, porque a gente... Na outra vez que você esteve lá com o ônibus, você não chegou a viajar com o ônibus. Você encontrou o pessoal lá na Cidade de Deus e foi um dia específico. Uhum. Essa vez você passou uma semana com o ônibus e tudo mais. O que você achou? Eu achei incrível. E eu, assim como o Guimba, eu também sou... acabo que eu sou muito... O que você falou mesmo? Folgada, vou entrando, vou fazendo, vou tirando, mexendo e botando, assim, às vezes eu me sinto um pouco acuada para não, também não ficar, fico um pouco nos dedos, assim, cheio de dedos para não ficar parecendo que estou querendo fazer algo além do que que foi a proposta, além do que foi proposto. Mas às vezes é legal, né? Ir além do que foi a proposta, né, das coisas que surgem e tudo mais. Ah, não, então, eu gosto disso. Eu faço isso, mas... E não... foi legal, foi ótimo. Fala também um pouquinho pros fãs aqui do Ônibus Saque, como que funciona a comunicação não violenta? Eu prefiro falar sobre outras coisas. Então fale sobre outras coisas. O microfone é seu. É, justamente essa é a comunicação não violenta. Você não tá afim de falar, você não fala e fala que não tá afim de falar. Isso é bom, né? É ótimo. É muito bom. Princípio da liberdade. Então, assim, sobre o que eu vim falar aqui, vim com uma proposta de falar sobre desenvolvimento, design thinking no desenvolvimento social, que foi um dos últimos trabalhos que eu tenho feito, assim... Na Realengo, numa comunidade de São José dos Campos, São Paulo. E aí eu vim falar e vi que muita gente que veio assistir ficou muito interessado e quer aplicar isso também na sua região, né? O pessoal de BH e o pessoal de São Paulo que vieram, foi bem legal. Encerramos aqui com a Débora. Tamires, por favor, fale seu nome, o que você gosta de fazer, como que você chegou ao Ônibus Saque, o que que você fez nessa viagem aqui no Latinoamérica. Não, pode ser separado, é bacana saber cada um, não tem problema. Mas pode interferir também. Querem sentar os dois aqui? Vem cá, Thiago. Vem cá. Não fica em meio. Que é senta aqui, Thiago. Senta ali, ó. Eu fico com o microfone. Senta aqui, ó. Senta você, então, aqui. Eu fico aqui. Eu fico aqui embaixo. Só segura pra mim. Pronto. Sou péssima pra falar. Como assim? Tá andando esse reloginho. Tá. Ela não é péssima pra falar, não. Ela é uma cantora de boca cheia. E vai aqui agora se apresentar junto com o nosso amigo Thiago. Eles vão falar como eles conheceram o ônibus, qual que foi a experiência dele na Latinoamérica, o que eles acham que isso pode agregar para eles, se eles têm interesse de continuar. Ou seja, fiquem à vontade para poder colocar a opinião de vocês. Meu nome é Tamires, eu estudo Belas Artes. perspectiva muito interessante, porque eu venho, sempre trabalhei no meio cultural, no meio artístico, faço trabalho voluntário desde os meus 15 anos de idade e desde os 17 eu venho trabalhando com cultura, promovendo eventos e dando oficinas em comunidades. Já fiz muito mais isso, mas fiquei um tempo parado. E a ideia desse ônibus, quando eu descobri, foi uma coisa que me interessou muito, porque eu já estava sentindo uma necessidade grande de voltar a fazer o que eu gosto, que é trabalhar com cultura e conhecer. Como eu não conhecia nada disso, eu tenho muita sede do novo, eu achei muito interessante entrar, estar aqui, conhecer pessoas novas, aprender a conviver com personalidades diferentes e trocar informações, conhecimentos. Bom, eu sou o Thiago Rodrigues Marques. Conheci o ônibus através da internet. Fiz uma inscrição para o Latino Air, que eu estava interessado em participar do Latino Air. E por coincidência achei um link do ônibus. E o projeto eu achei maravilhoso, achei maneiraço. Só que para a gente ter uma opinião formada, eu tinha que viver para ter uma opinião mais formada. A partir de agora, essa convivência mais ou menos de 7 dias que a gente está convivendo, só tenho a falar coisas boas, porque foi uma experiência maravilhosa. O projeto de vocês, a filosofia que vocês trazem, carregar cultura. Seu também, não, eu tô começando agora, pô. Levar cultura, educação e informação para todo mundo que tem acesso é impressionante. E o que eu achei muito legal no ônibus também foi a hierarquia do ônibus, que não tem essa noção de poder, ninguém quer ter poder, o pessoal quer liderar para o projeto continuar funcionando. Todo mundo quer que o negócio continue funcionando, o projeto dê certo. Ajudando um outro oficina. Ajudando um outro. A questão de erro, de pessoa, de errar, não tem aquele julgamento das pessoas, todo mundo é liberto para fazer o que... De errar e acertar, ver o que pode fazer o que melhor. E eu trabalho nessa parte de TI, isso daí me chamou muita atenção, por causa de vocês trabalharem com esse nome ainda, ônibus, hack, apesar de não ser só isso, ser muito mais que isso. E minha experiência no Latino Air foi muito proveitosa, muitos cursos, uma interação com o pessoal muito legal. Eu achei que fui muito bem aceito aqui, bem recebido pelas pessoas, muita gente boa da galera. Tá, é só isso mesmo. Calma aí, você se deu bem com todo mundo do busão? Pô, sem problema. Você falou que você teve um problema na volta da Argentina. Não, mas eu... mas aí foi... Daí foi outra coisa. Atravessou o busão e foi antes pra Argentina. Não, mas foi só um pouquinho. Apressadinha. Cheguei muito aí, não, mas só um pouco. Só a cabecinha, né? Foi só a cabecinha. Só a cabecinha, né? Rodrigo. Vamos passar pro Rodrigo aqui. Vamos lá. Rodrigo. Cara de lixo. Senta aqui. Não, Rodrigo, é isso. É seu nome, se apresente, suas experiências com ônibus, o que você achou da Latino Air. Deixa eu saber. Algum recado que você queira mandar para algum ente querido? Vamos lá. Meu nome é Rodrigo. Assim tá bom? Sim. Tá ótimo. Essa é a minha segunda viagem com o ônibus Hacker. Conheci o pessoal meio caindo de paraquedas mesmo. Eu tava na Casa de Cultura Digital, envolvido com o movimento do Baixo Centro. Daí eu tava fumando um cigarro lá na área de fumantes e conheci a Lívia. E a Lívia falou: ah, somos do ônibus Hacker, blá, deu uma breve explicação. E disse: ah, a gente tá indo pra Paraty depois de amanhã. Tem vaga no ônibus, tem que responder agora. Daí eu pensei, as coisas às vezes, eu sempre costumo acreditar na estética da casa, vamos nessa. Daí acabei indo para Paraty, foi minha primeira viagem, foi sensacional. Depois eu fui me informar mais claramente do que se tratava, do projeto Ônibus Hacker. E enfim, daí fui convidado para ir para o Latino Air. E cá estou eu. Na verdade, eu que eu posso dizer? Eu não vim com nenhuma oficina preparada, assim, mas a vivência em si dessas duas viagens também já me fizeram amadurecer bastante na possibilidade de criar oficinas para as próximas viagens que houverem. Eu me identifiquei bastante com as pessoas que eu conheci aqui, já me sinto um pouco parte do projeto. Acabei fazendo algumas coisas paralelas no desenrolar dos eventos, e isso que é legal também do Ônibus Hacker, que as coisas acontecem espontaneamente também, e é muito frutífero isso, porque dá a liberdade da pessoa exercer aquilo que talvez nem antes nem se propusesse a, sei lá, a descobrir em si mesmo, assim. E isso foi muito bacana, essa viagem foi muito legal. O que mais? Fala um pouco do seu problema de insônia. Pois é, então. Você deve ver pela minha aparência. Sou uma pessoa que tem muito problema pra dormir na cama. Mas aí eu encontrei a minha solução. A minha solução é dormir em ônibus. Eu acho que depois dessa viagem eu vou começar a exercer mais, a pegar mais ônibus pela cidade, assim, durante a noite. Tá? Mas foi muito bom conhecer todo mundo. Provavelmente eu volte para Porto Alegre ano que vem, mas espero estar em contato com o Ônibus Hacker para também questões afetivas e questões, claro, eu vou estar com o nome do Ônibus Hacker em Porto Alegre e tudo que houver de interesse vai sempre manter contato com vocês, fazer uma invasão por lá, assim. E é isso. O Varga tá roubando minha posição de dormioco, que quiser. Nossa, ontem hoje o Varga dormiu. Ontem ele dormiu praticamente aqui. É suspiro, né? É uma rolinha? Ah, que gostoso. O Varga tá dormindo? Só que podia acordar ele. Vamos acordar um amigo aqui e já voltamos. Não, a Lívia vai falar? Ah, então deixa a Lívia falar. Deixa o Varga dormir mais. Lívia, me deixa. Seguro. Sou do Ônibus Hacker também, tô aqui desde as primeiras viagens e acho que é de apresentações. Isso aqui não é fácil, eu sou usar o skin. Ela tá no foco? Não, eu tô fazendo você. Eu tô desfocado. Não, você tá meio desfocado. Vai, vamos. Qual que é o barato de Ônibus Hacker? Por que o Ônibus Hacker? Acho que a ideia do ônibus, de ter um ônibus e poder sair, ter essa vivência, conhecer e aplicar a vivência que a gente tem dentro de São Paulo, também a experiência de conhecimento que a gente tem dentro do nosso cotidiano em outros contextos, eu acho que a ideia em si é a mais potente do ônibus, que é a ideia de autonomia, liberdade e de questionamento. Eu acho que o que é mais potente é isso, porque ainda que todo mundo aqui faça sempre a mesma coisa, o que não é a realidade, mas ainda que todo mundo fizesse sempre a mesma coisa, em cada local que as coisas acontecem, elas têm um repertório totalmente diferente, um contexto diferente, um público diferente. E isso acho que exige da gente um questionamento constante, assim, é um motor de incertezas e de descobertas que eu acho que tem uma pegada muito potente nisso. Então, você quer que continue mais falando do ônibus? Quais potencialidades políticas que você vê nessa experiência? Eu acho que o jeito como o ônibus ele funciona hoje, ele ainda é muito mais potente para quem participa como das viagens, todos nós que estamos aqui, do que para o público. A gente ainda não formatou as invasões de uma forma que elas sejam de fato potentes para quem está por ali. Acho que ele já desperta curiosidade, ele já passa um monte de informação, ele já tem um negócio que eu acho que é mais legal do que a informação do que ele passa, como aprender e não exatamente o que aprender, que é esse negócio da curiosidade, de você desvendar mesmo e abrir processos, mas ele ainda é a dimensão da vivência do ônibus, de quem participa desse coletivo, eu acho que ela é uma coisa que é a coisa política mais potente, porque as pessoas que estão aqui, elas têm que arcar com o ônus de todo o processo, assim, ninguém chega e não participa me perdi. Calma, deixa eu pensar aqui. É porque na verdade o que acontece é que assim, quando você fala num ônibus hacker e na coisa que acontece aqui, tem o ônibus durante as invasões e tem o ônibus que ele existe mesmo quando ele tá parado. E o ônibus, quando ele tá parado, ele significa o trabalho dessas pessoas que estão aqui e o tesão de você trabalhar pelo ônibus, inclusive quando ele não tá na estrada. Porque a viagem em si, ela é um momento muito incrível. É onde chega uma galera, onde essa galera trabalha, onde desenvolve e se diverte muito. Mas, para além disso, você tem o dia a dia do ônibus, que é o dia a dia de pensar essa estrutura aqui. E isso envolve você, como é uma coisa que não tem um tutorial, e a gente nem quer, a gente quer realmente criar coisas novas, o processo inteiro, ele é lodoso, ele é incerto. Você tem que arcar com o ônus de tudo isso, desde a captação de recurso até a formação desse coletivo, como você se relaciona, o que, que existe dentro disso. E esse processo eu acho que é um processo político, porque ele é de mudança estrutural mesmo, de mudança de percepções e da forma como você se relaciona com o mundo. Isso é um negócio que acontece que eu acho que é a história do ônibus também, assim. E que não tá nas invasões, não tá nas viagens. É uma história que tá ali acontecendo aos poucos e que só acontece porque todo mundo acha importante mesmo. Porque é o processo diário. É o processo onde não tem o combustível das invasões em si. Ele é o combustível de você construir um projeto novo. De você construir uma história nova. Você acha que tem como pano de fundo uma transformação política, social, acontecendo agora com essa revolução digital, mas acha que nós fazemos parte de processos de transformações maiores que estão acontecendo? Acho que totalmente. Eu acho que não que tenha surgido só por causa do digital, e aí acho que mais uma vez, o digital não é a ferramenta, não é a internet, ele não é só isso. Eu acho que o digital eu pelo menos compreendo o digital muito mais como processo, mais como a plataforma em si, né? Não a plataforma, não é a internet, é o processo mesmo, é o quanto você consegue interferir, para mim o digital ele me diz que eu posso interferir, que eu posso remixar, que eu posso acessar, que eu posso replicar. Isso para mim é a cultura digital, é o processo digital, é o processo interferível. E aí nesse sentido eu acho que o digital ele pega um monte de coisa que estava latente, que estava mudanças que também eram urgentes, e ele dá um instrumental, ele é uma ferramenta, como processo, poderosa para que toda essa transformação aconteça. Começa a ser apropriado por diversos coletivos e por diversas pessoas, e isso impacta em mudanças políticas e sociais. Agora, não é uma coisa que dá para você mensurar, justamente porque ele não é só o digital. Ele também vem por um monte de outras coisas que acontecem. O digital, ele potencializa, né? Ele viabiliza que um monte de coisa aconteça. E ele muda, acho que, culturalmente a forma de relação entre as pessoas e entre as pessoas e o mundo. Isso eu acho que é a parte mais interessante, porque quando você pega para si essa ideia de autonomia do protagonismo, de que você pode fazer, aí você tem uma mudança de postura e você começa a ter um monte de indivíduo agindo e mudando toda essa cadeia de relação de poder. Isso eu acho que é o interessante do digital. Existe uma série de outros movimentos sociais no Brasil, uma série de lutas históricas que seguiam por outras culturas políticas. Como é que você avalia que está o diálogo do ônibus hacker dessa nova cultura política nascente com esse conjunto de lutas que já existem no Brasil? Terra, teto, habitação, saúde, educação? Eu acho que são arranjos. A história mesmo, eu tendo a achar que sempre a gente tem muito mais coisas em comuns do que parece, é menos divergência do que parece. Mas tem o ponto que é o arranjo, a forma de fazer e de entender as coisas, que eu acho que daí é o maior abismo. Mas se você for pegar os movimentos tradicionais, em algum momento não existe o digital, assim, porque é isso, todas as pessoas que estão aqui, elas vieram de alguma coisa. O digital, ele não existe, o digital, o hackerismo, ele não existe sozinho. Não é uma coisa única, não é uma profissão que nem o jornalismo ou o turismo. Então você tem aqui o Guimbão, que é do turismo, a Dani, que é jornalista, o Pedro é cientista social, o Marcum é desenvolvedor. Todas essas pessoas, antes de estarem no ônibus hacker, elas estavam dialogando individualmente com esses movimentos. Você é um deles. Então eu acho que o fato de você estar sentado aqui, você que dialoga o tempo inteiro com o movimento social, é um diálogo com o movimento social. É uma interação. Eu não acho nem que seja uma interação mediada. Eu acho que é uma interação de fato real. Porque é no momento em que você transita entre lá e cá, que essas coisas convergem. Quanto mais pessoas tiverem dialogando e fazendo isso, eu tenho contato com alguns movimentos sociais. Eu sinto que, de alguma forma, eles estão aqui por eu estar. Agora, porque tem uma questão de agenda também, entendeu? Quem de movimento social viajou com o ônibus hacker? O Thiaguinho, que é do Capão Redondo, lá do Banco União Sampaio. Ele é um cara que já esteve aqui dentro do ônibus hacker, já fez uma viagem para Minas Gerais. O quanto ele é do ônibus hacker, eu acho que é difícil falar, mas se você for para lá, a identificação é total. Ele é uma pessoa que não, eu não precisaria explicar todas as coisas que a gente está fazendo e nem convidar ele para entrar, porque ele já está dentro. Ele já compreende, ele já age dessa forma lá, da mesma forma que a gente age. E aí também acho que é um pouco de prepotência dizer que o que a gente faz é tão diferente. Eu acho que é a forma como você reflete, como você se apropria e olha para coisa que é diferente, na verdade. Porque o próprio Baixo Centro, eu já falei isso algumas vezes, mas o Baixo Centro, ele acontece uma vez por semana em qualquer periferia. O fato de você usar recursos que estão disponíveis não só no seu bolso ou não só dentro da sua casa, mas você usar recurso que está na sua comunidade, que é o que o ônibus faz, porque aqui dentro a gente tem um monte de equipamento, mas cada um traz para a viagem um monte de tractânia também. Isso é recurso das pessoas e de outros coletivos que a gente acessa quando vai fazer as invasões. Isso daí ele já faz, já é uma prática de um monte de movimento social. A forma como a gente, a gambiarra e tudo que a gente faz aqui não foi criado dentro do ônibus, não foi criado dentro do hackerismo, não foi criado dentro do digital. São coisas que já existem. Agora, e por isso que eu acho que é difícil falar que não existe convergência, que não existe diálogo e que não existe efetividade nisso. É, dá para fazer muito mais coisas, mas também não sei se é necessário o tempo inteiro você forçar isso por você achar que é necessário esse cruzamento do digital ou do hackerismo com a prática deles. Eu acho que talvez a motivação ela tenha que ser outra, entendeu? Não é achar que o fato de eu ir lá potencializa o que eles fazem ou potencializa o que eu faço apenas, assim. Mas é, na verdade, isso. É isso. Você achar que tem essa troca e que a troca vai além da ferramenta. Porque compreender o digital ou o hackerismo como instrumental, isso daí é besteira, porque é só a forma de olhar para a coisa, entendeu? É só a forma como você interpreta a coisa. Ele já... Não, é que é isso, entendeu? Você olhar pro digital e falar que isso é necessário ali, ou pro hackerismo e falar que isso é necessário ali, talvez seja o fato da gente não compreender que isso não é um privilégio nosso, ou não é uma característica exclusiva do ônibus hacker, dessa galera que tá aqui. Todo mundo que trabalha com pouco recurso e tentando criar coisas parte desse pressuposto, porque a forma mais... É possível de você realizar quando você não é um grande empresário ou um banqueiro. E nesse ponto eu acho que assim, o diálogo entre tudo que acontece aqui e os movimentos sociais, ele acontece no limite das pessoas que estão aqui dentro e vai acontecer cada vez mais se essas pessoas aqui de dentro tiverem esse interesse, essa relação ali, mas ele não necessariamente é o que vai... É uma meta, é uma coisa que realmente precisa acontecer. Não sei se isso é o que vai transformar. Eu acho que o que transforma é a realização e é como você olha isso, entendeu? Mas... E tem a questão dos arranjos, mas aí já é uma coisa que é de você entender que cada movimento tem um tipo de dinâmica. A gente tem uma dinâmica meio freak mesmo. Isso aí eu acho que é a forma como a gente é meio caótico e talvez não seja tão simples. E até por isso que eu acho que para o público é menos impactante, porque a gente vivencia isso e tem que se questionar o tempo inteiro de processo mesmo. Eu sou uma pessoa que vim de empresa, que vim de mercado e o meu interesse por isso tudo aqui é justamente isso, de rever todos os meus processos, de rever todas as coisas que eu estava produzindo e envolvida por uma coisa mais legítima mesmo, assim, que é você não prejudicar o processo em nome do produto. E aqui você tem mais isso, você tem mais processo do que produto. Toda entrevista, de algum jeito, é uma forma de exercício de poder pelo próprio formato dela. Então tem coisas que você gostaria de falar que não foram perguntadas? Você acha importante falar sobre o hacker, sobre o ônibus hacker, sobre o digital, sobre como você vê o mundo? Eu acho que uma coisa que foi, que é... Eu acho que a ideia de autonomia mesmo, ela é a ideia mais central e mais importante, assim, de tudo isso. Que é de você fazer o que pode sem perguntar se deve. E você só consegue fazer isso se você investigar processos. Não existe outra forma de você... fazer o que você quer, do que você entender os processos aos quais você está envolvido. E aí, nesse momento, eu acho que o ônibus hacker, ele é realmente uma coisa muito foda, porque ele trabalha com a investigação de processos. Então, todas as oficinas aqui, a oficina do Guimbão que ele fez ali no aqui no Latinoec, foi a primeira vez até que ele fez isso, mas ele construiu um jogo com a galera que estava ali. A rádio, o mais comum quando você tem uma oficina de rádio é a oficina de como você fazer entrevista, como você colocar a programação no ar, o que a gente trabalha aqui é como que funciona todo o espectro, a dimensão política, de política pública mesmo relacionada a isso, mas também a infraestrutura, antena, transmissor. E eu acho que se você consegue ver a rádio como a infraestrutura que está envolvida, toda a coisa macro política que está envolvida, a partir da programação, e aí você tem um monte de pecinhas e você consegue interferir. Se você olhar a internet como um site, a internet como o que está na frente da tela do seu computador, você não tem muita alternativa a não ser passivo ou fazer o que já foi feito. Se você olhar como que a possibilidade, que o legal da internet é você criar novas narrativas e fazer conteúdo, eu acho isso massa. Mas se você não entender que por trás daquele site tem código, por trás do código tem toda uma infraestrutura de internet que envolve um monte de coisas que o que você olha ali está dependendo disso, toda ação que você olha, executa ali está dependendo disso, você nunca vai conseguir se apropriar. Então eu acho que esse processo de investigação de todas as etapas daquilo que te interessa que é o mais bacana do digital, do hackerismo e do ônibus hacker. Para fechar aqui, lá no Paraguai, no Latinoamérica, depois no Brasil de novo, os membros da equipe tiveram apelidos, se auto-apelidaram. Você se auto-apelidou, você gostaria de deixar seu nickname aqui? E faz um favor, o Guindão foi interrompido no meio da dele, você acaba a entrevista com o Guindão? Você entrevista o Guindão agora? Entrevista. Tava no meio, assim, a gente começou o comecinho, mas não chegou na parte mais... Pô, não falou o apelido, mulher? Garganta profunda. Tem uma água com gás aí, menina? Nossa, me enrolei toda, só falei merda. Mas é no pau, depois edita, pega as partes. Só que o pensamento não é linear, né? Então você vai. Muita coisa também. Sim. Às vezes você acaba se repetindo, mas depois acaba saindo alguma coisa. É normal. Tem uma água com gás aí do lado? Se fosse linear, não ia ter graça a pensar. Acho que tá ali no cantinho do banco. Tem como se expressar o norte aí, só que eu... Gente, o Thiago aqui vai dar uma oficina. Pô, agora não. De caderno live com a gente já vai fazer um mix desses vídeos. Vai juntar tudo. Tempo real. Vai, Gabi. Marisa, mas em que Gabi. Parte terminamos? Tá. Tá, Se quiser segurar, eu seguro esse aqui. Só pra eu ter alguma coisa pra... É, quero já pegar umas piriguetes com esse vídeo aqui. O rei das piriguetes. Tá pegar umas dicas do Varga. Eu já peguei um pedacinho do cheiro dele. Tá, dia. Tá. Dicas de piriguetes com Varga. Três. Dois. Tá, vamos lá. Acho que... Ele é Sil Wayne's World. Vamos lá. Acho que você, como sendo uma das pessoas que está sempre instigando as conversas aqui, tá, polêmicas aqui dentro do ônibus, acho que você pode falar um pouco dessa... Porque do aditivo que é a viagem em si, não só o evento, né? Que é a potência de você ter um ônibus e durante 2 dias você está transitando, se movendo e ao mesmo tempo se relacionando aqui dentro. Mas falar sobre o quê? Sobre a viagem? É, sei. Sobre a sua percepção de... Se não tivesse o ônibus, se você ganhasse uma passagem de avião e chegasse ali no Latinoé para fazer o evento, tá, o que mudaria? Mudaria tudo, exatamente. Até porque é todo o processo em si do ônibus que faz com que exista essa afinidade, a amizade entre as pessoas, o interesse enquanto você vai conversando com o outro, que o outro faz, a descoberta do novo no outro, ou seja... Que legal que a Lívia faz oficina disso, que legal que a Dani faz disso. Quando você for fazer sua oficina, eu quero te ajudar. E até é engraçado, às vezes tem oficinas que são em horários concomitantes e fala, putz, eu não queria dar oficina, porque eu queria ver a sua oficina. Aí a pessoa, não, mas eu não queria fazer a minha, queria aprender com a sua. Então isso é bem bacana. Essa da Latinoamérica foi bem bacana, assim, acho que todo mundo que esteve aqui, eu não vi nunca ninguém não querer ajudar o outro quando... E não era nem questão de você ter que pedir ajuda. Isso era muito gostoso. Era você começar a fazer alguma coisa, ver gente curiosa, ver lá, então vem aqui que eu vou te ajudar, vem aqui que eu vou te ajudar. Um dia que eu tava confeccionando o jogo lá, eu fui confeccionar o jogo, eu não consegui confeccionar o jogo, porque todo mundo quis ajudar, eu até saí só as pessoas ficaram fazendo, que é o que é bem gostoso, né? Porque você vê o interesse da pessoa naquilo que você faz. Isso não é só bacana, porque a outra pessoa também aprende, porque aquilo te motiva você continuar fazendo. E acho que isso aconteceu como um todo em oficina, né? E isso eu acho que só tem esse tipo de intimidade e esse tipo de dedicação de um com o trabalho do outro, exatamente por ser todo esse processo da viagem, né? Por todas as pessoas não terem essa, sabe, todo mundo aqui dormiu no busão hoje, sabe, sem problema de onde vai ficar ou não, sem problema de luxo ou não, isso aí tudo é bom ver que você não tá só apenas com gente de 18, 19 anos, você tá com gente, muita gente com a casa dos 30, acima de 30 anos, que continua não dando interesse para esse tipo de preocupação, que a preocupação realmente é criar, é fazer alguma coisa, é ter essa vivência junta, e essas questões, por exemplo, de luxo, do onde vai ficar, como coisa secundária. E isso só tem porque tem toda a viagem. Se fosse cada um no avião, todo mundo separado, seria alguma coisa muito mais estéril, né? Seriam oficinas muito mais estéreis. O que eu achei interessante também, o público da Latino era um público muito jovem. A gente teve um grande interesse, por exemplo, e o que o ônibus faz na viagem. A gente foi lá por causa do Latino Air. Mas como a gente já tem dias sobrando, por que a gente não vai no Paraguai e conhece uma universidade no Paraguai, sabe? Essa proatividade que tem, e a pessoa do Paraguai nem esperando isso, a gente indo lá, então recepcionou com os alunos de engenharia, fizemos várias oficinas com o pessoal. E isso é interessante do ônibus também, não ficar preso a um protocolo, né? Saber que tem... É exatamente o que a gente fez no Rio de Janeiro, quando a gente foi no Rio Mais 20. A gente foi no Complexo do Alemão, fomos na Cidade de Deus. Sair um pouco do que é forjado e aproveitar essas nossas viagens para fazer coisa além do que estava programado, né? Acho que, na verdade, eu vou crescer, eu vou falar. À vontade. Não, é porque eu acho que tem um negócio que é legal, assim, que todo mundo aqui do ônibus sempre foi muito a favor de fazer as coisas e entendendo a partir do processo. A gente começou a viajar em janeiro e desde janeiro a gente fez 14, essa é a 15ª, na verdade, Invasões Hacker, que é como a gente chama as atividades do ônibus, qualquer atividade. E aí algumas foram em São Paulo, inclusive. Foi a primeira viagem para fora do Brasil, que a gente foi para a Cidade Oeste. Mas tem um negócio que é legal, que durante o processo todo mundo foi sentindo falta e foi gerando consenso de várias coisas dentro do ônibus e dentro do processo de concretização das invasões mesmo, né? Que eu lembrei isso, na verdade, porque você falou da Rio Mais 20. E antes da Rio Mais 20, eu te perguntei, me passa a descrição da sua oficina, não sei o que. Você falou, é muito burocrático fazer isso e tal. E aí depois, quando a gente voltou lá do Complexo do Alemão, eu falei, e aí, o que, que você achou e tal? Aí você falou, eu acho que a gente precisa se organizar um pouquinho mais, porque senão fica muito solto e tal. Então acho que começou a também sentir um pouco dessa falta, porque ali no Complexo do Alemão, a gente estava competindo com a agenda da Rio Mais 20, onde tinha não só a Rio Mais 20 e a Cúpula dos Povos, mas todo mundo organizando seus próprios eventos. Mas ali a gente ficou à mercê do público que surgia e sem ter articulado previamente esse público. Eu acho interessante achar esse equilíbrio entre o que é a organização, mas que não chegue na chatu. A parte chata de burocrática, mas que é a organização... Que seja funcional. Que é a organização ônibus, entendeu? Que você tem um monte de coisas que podem ser ocupadas, mas se você não tiver possibilidade de ocupações e de interações, você mata o processo. Claro. E aí você fica muito refém. No próprio, a gente foi para o Rio Grande do Sul e lá a gente recebeu um monte de criança sem estar preparado para isso. Então, acho que ter um mínimo de articulação prévia com o público para o qual a gente vai é uma coisa fundamental. Tanto que para a gente essa invasão aqui da Cidade Oeste a gente vê muito mais como uma pré-produção, como um momento de articulação das invasões, porque foi onde a gente entendeu qual era o nosso tesão naquele espaço. Sim. Né? Eu sou Marília Gabriela, passou para Jô Soares. Que bom. Fala. Uma pergunta fixa que foi para todo mundo. Tá. Como é que a gente vai resolver os problemas do mundo, do universo e tudo mais? Pô, isso é uma questão bem... Eu acho acho que bem difícil. Acho que é difícil, acho que a gente nunca vai resolver nada. Acho que cada geração de ser humano vai ter o desafio da sua geração. Acho que é um processo, né? Se um dia for ter que resolver tudo, acabou a graça, a gente virou o ser supremo da existência, né? A gente vive na Suécia. É, a gente vive na Dinamarca. É, eu não acho que existe problemas no mundo. Eu posso tentar imaginar como eu acho que o ser humano vai começar a trabalhar de uma forma mais inteligente. A gente estava conversando aquele dia no quarto até sobre esse assunto. Eu acredito que grandes mudanças vão ter em relações não necessariamente não capitais entre os homens. Você criar coisas que se baseiam no tesão de cada um fazer, né? E eu acho que o homem vai começar a se organizar de formas micro em certos locais e problemas que são complexos, várias micro comunidades se relacionarem como um todo. Mas eu acho que o caminho inicial tem que partir, pode até ser meio piegas, mas é do amor mesmo, do respeito com o outro ser humano, sabe? Não adianta a gente ficar preso nessa ideia de esquerda e direita e continuar a ser hierárquico, continuar a ser machista, continuar não ter respeito pela opinião alheia, continuar uma ideia de ideologia, organização de poder ser só decidida por um pequeno núcleo, né? Então acho que é a forma de relacionamento humana que vai se basear numa forma de ter tesão no que o outro esteja bem também. E a partir disso, várias multiplicidades da onde tiver. O que a gente vai fazer aqui vai ser diferente do que o alemão vai fazer, vai ser diferente do que um americano vai fazer, ou outro brasileiro, outro grupo vai fazer, mas eles vão se ver um no outro exatamente por ter essa questão do respeito pelo outro, do interesse pela uma criação maior, entendeu? Só que isso vai ter que ser numa velocidade bem forte, porque a velocidade do capital é uma coisa que descodifica quase tudo que ele encontra, né? Então não é uma resposta muito simples de se dar. Você vê atalhos possíveis, possibilidades surgindo. Tem disputa, né? As possibilidades estão dadas, não quer dizer que vai ser uma outra. Você vê algumas que a gente devia agarrar com mais, buscar com mais fervor. Como o quê? Possibilidades políticas que estão surgindo. Porque também as janelas abrem e fecham. Eu acho que a gente precisa se impor, sabe? Eu lembro de uma conversa que a gente teve na casa da Liv, do Belasco, sobre se o ônibus hacker, a Casa de Cultura Digital, iria apoiar a campanha de alguém, do Haddad ou não. E pra mim eu sou veementemente contra, porque eu acho que a gente faz coisas muito mais além do que esse pessoal já se propõe, entendeu? Só que às vezes a gente se coloca como se a gente fosse inferior só porque nós temos menos poder. Só que eu acho que a nossa forma de estrutura, a nossa forma de relação, já é uma forma muito mais madura do que esse pessoal. Sabe, eu estar preocupado em ter todas as contas abertas do ônibus é uma preocupação que eu acho que devia ser primordial para qualquer partido. E não é. Então eu não posso... Obrigado. Já que é para sensualizar, vamos sensualizar brilhando. Então eu acho que esses pontos a gente vai se abrir, vai conseguir aproveitar mais se a gente se impor, sabe? Se a gente se colocar como voz afirmativa. Se nós colocarmos que o que nós fazemos e as nossas possibilidades de criações são realmente interessantes. Porque as pessoas não vêm procurar a gente à toa, entendeu? Desmoralizante, né? Não, imagina, cara, a revolução vai ser colorida, sem camisa e alegre. Será televisionada? Será televisionada na rua, na internet. As plataformas vão ser diversas. Não sei se eu fiquei entendido, se você tem alguma... Teve alguma pergunta que você gostaria de receber, ou algo que eu tenho de falar que não foi perguntado, que não passou? Sobre o ônibus em si? Se quiser. Uma pergunta, se dá responder, então. Você acha que fica mais fácil você soltando alguma... Soltando, você vai querer... Soltando um pum. Agora, marcou entrevista dentro. Depois é bagunça oficialmente. Acabou o suspiro? Ai, Dani, deixa o seu laptop. Acabou o chorar. Deu certo, viu, Zé? Nossa, o meu pode editar muito, porque eu falei muita bosta. Agora só de um dia eu tenho. Mas, meu, ficou zoado no final. A Dani privilegiou. Um monte de papel, um monte de jarra d'água. Não deve entender porra. Oi. Mas jacaré não secuando? Guilherme Flynn, quando você vai na praia de manhãzinha assim, você corre ou você só caminha na sua assim? Esse é um momento particularmente interessante para estar vivo. Eu sempre parto dessa premissa. Até porque... é a única vida que eu tenho. Então é a possibilidade que eu tenho. Exatamente. Let's... multicoloridos. Legal. Jacaré, não sei quando. É seu, Marco? Caramba. Paga aí. Você tem brochove? Quem de novo. Conta um conto. Aumenta um conto. Vou pegar aqui. O HD, tá? Só pra ver, pegar um. Tá. É o HD preto? Thiago? Thiago, acho mais fácil você levar o HD. Aonde? Você vai trazer o seu ou vai levar o meu? Tá na pasta personalmente. Tipo, não faz o menor sentido. Aí depois disso, dentro de uma pasta sorted. E aí uma pasta que chama Paraguai-E-Mail.